você que anda de saco cheio com esse tal de pagode, axé, Oxum e outros blá blá blá. No ar, no seu lar, mais um celeiro do rock. Direto da capital secreta, a terceira edição do Celeiro do Rock. É hora. É chegada a hora de botar pra fuder. E não vai ter ninguém, mas ninguém, pra questionar o volume. Então, aumente o som, porque hoje você vai ouvir Persona Não Grata, Plano B, Demanda, Riff, Astronautas, Hellis, Springfield, Ataque Fantasma, Audiofônica e Bagre Ensaboado. Senhoras e senhores, preste atenção na canção Fantasmas do Persona Não Grata. É essa banda que tá tocando aí a música de fundo. Pois nas guitarras é nada mais, nada menos que Gustavo e Cal. Ponto de interrogação na sua cabeça, velho? Não precisa. São eles mesmos, os guitarristas do Camisa de Vento. É um som do caralho. É um som pra botar pra fuder. E no vocal tem André de Sonja, um dos melhores vocalistas que eu já vi. Sem mais delongas, cabeça, com vocês, Persona Não Grata, com a canção Fantasmas. E na sequência, a banda Plano B executa Incendeia. E tem mais, muito mais, aqui no Celeiro do Rock. Força que a imagem sugere. desista, porque seus dias estão contados. Acabamos de ouvir Persona Não Grata, o Red Rock da Plano B. E na sequência, vamos ouvir o Redcore da Demanda, música Pesadelo e coladinho, a banda Riff com a canção Agora é Minha Vez. Celeiro do Rock. Vamos lá, cabeça. Solta o som que a rapaziada quer ouvir. Não posso mais sonhar, porque eu não posso mais. assim você vai ficar mais uns 300 anos esperando que tudo caia do céu. Não faço nada, não faço. Hoje eu acordei disposto a resolver. Eu vou sair, o que eu achar de errado eu vou destruir. Hoje é minha lei que vai valer, e preste atenção no que eu vou lhe dizer. Político ladrão tem que morrer, político ladrão tem que morrer, político ladrão tem que morrer, político ladrão tem que morrer, político ladrão. Crianças na porta do hospital, sem médico, remédio, gente feito animal. E dinheiro tem a rodo, mas você não quer deixar. Se não roubar do povo, você vai ter que trabalhar. Hoje é minha lei que vai valer, e preste atenção no que eu vou lhe dizer. Político ladrão tem que morrer, político ladrão tem que morrer, político ladrão tem que morrer, político ladrão tem que morrer. Celeiro do rock. Depois do som da Demanda e da banda Riff, você ouviu o Space Rock da Astronautas, música Não Faço Nada, o rock and roll da banda Hellis, Planeta Vermelho e Springfield, Político Ladrão. Ô, cabeça, esse negócio de político ladrão é igual a chifre, né? É coisa que botaram na sua cabeça, né, cabeça? Aqui nesse país, chamado Brasil, não tem essa coisa. Isso é intriga da oposição, cabeça. Lá no Congresso só tem homem honesto. Tem razão. É igual aquele acredite, se puder, ou se quiser, ou sei lá, ou seja trouxa. Pra acreditar nesse tipo de coisa. Oi, Eber. Vamos ao que interessa. Você vai ouvir aqui e agora, no Celeiro do Rock, Ataque Fantasma, música Cidade dos Mortos e Audiofônica, Acaso do Destino. Sem mais tralalá, solta o som, cabeça. deixa pra depois, deixa tudo pra depois. Agora é hora e você deve saber. Na cidade fantasma, todo mundo vai entender você. Não seria mal fosse com você. Voltaria de novo, ponto zero, aí vou eu. Disse nada, porque deve saber. Na cidade dos mortos, ninguém chega perto de você. E o tempo não para pra ninguém. Se vai ficar, deixa ser o melhor. Decide agora se vai ser assim. Depois de tudo, você vai lembrar de mim. Deixa pra depois, deixa tudo pra depois. Agora é hora e você deve saber. Na cidade dos mortos, ninguém chega perto de você. E o tempo não para pra ninguém. Se vai ficar, deixa ser o melhor. Decide agora se vai ser assim. Depois de tudo, você vai lembrar de mim. Se vai ficar, deixa ser o melhor. Decide agora se vai ser assim. Depois de tudo, você vai lembrar. Você vai lembrar de mim. Ah, lembrar de mim. Disse Deus pra sair da ressaca, que a hipocrisia do mundo causou. Os governantes já nem mais planejam os nossos mísseis a todo vapor. Agora meus pertences são sobras da destruição. Sobrevidas se desfazem as cenas de horror. Sobre o céu, sobre o chão, o fogo que nos cruza, a solidão. Expostos ao acaso do destino, na mira de um calibre a disparar. Sobre o céu e sobre o chão, o fogo que nos cruza, a ilusão. Expostos ao acaso do destino, na chance de sobreviver. Correndo pro terreiro, pensa em meta pra ver o outro sangrar. E se limita tá pensando na desgraçalha. Esquece o leite da criança dizendo que o velho dá. Vai começar o trabalho, o preto velho tá puto pra caralho. Vai começar o trabalho, o preto velho tá puto pra caralho. Desejo pelo corpo do corpo. Desejo pelo corpo do corpo. Desejo pelo buraco do corpo. Desejo pelo buraco do corpo. Vai começar o trabalho, o preto velho tá puto pra caralho. Vai começar o trabalho, o preto velho tá puto pra caralho. Ok, você acabou de ouvir Bagre Ensaboado com a canção Preto Velho. Obrigado a vocês e até a próxima. Porque Preto Velho quando chega no terreiro come pinto de mulher e pomba de homem. Valeu!